crer. Hip hop é um movimento sociocultural. É uma arte que mostra a todos a nossa realidade. Ha! L-I-N-O-L-A-D-A. Hip hop é um movimento cultural que une várias pessoas com o mesmo ideal. Afinal, informando a comunidade, tirando muitos mano da marginalidade. Através do nosso rap podemos expressar, falar, criticar e até mesmo desabafar. Os nossos sentimentos é uma cultura viva de rua, é um verdadeiro ensinamento. Pode crer. Do povo para o povo, uma dura harmonia, protesto inteligente, ritmo e poesia. Falamos de qualquer coisa, pois o rap é infinito. De drogas ao amor, de paz ao racismo. Ser ouvido, mas também saber ouvir. O respeito prevalece, assunto a discutir. E rádios comunitárias, projetos sociais, desemprego e educação não são assuntos banais. Não, não é não, não é por irreverência. É uma maneira batalhadora de se contrapor à violência, mandando mensagem de paz, apesar das dificuldades, pondo esperança no coração da sociedade. É o rap dominando totalmente a quebrada. A palavra é consciente e a levada é engajada. É o movimento hip hop lutando por melhorias, dando autoestima ao povo da periferia. Hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. O hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. O hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. O hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. Isso aqui é uma selva e às vezes não sei como consigo seguir em frente. Os tambores africanos soavam com harmonia e davam muito mais ênfase ao que o povo negro dizia. Palavras de amor e também de sofrimento, realidade musicada. Música de protesto que rompeu a fronteira para os guetos americanos. Com as raízes na mãe África e um sentido mais urbano. A década era 70 e os negros decidiram que o som era o rap contra quem os agrediram. Tiraram os tambores, toca disco no lugar. E DJ manda o som que o MC vai rimar. Samples e flashes, colagens envolventes, ritmos envolventes e letras consistentes. B-boys abrem a roda, a guerra é dançar, adrenalina total, o racha vai rolar. Muita ginga e também acrobacias da expressão corporal, de várias coreografias, top rock, freeze, footwork e muito mais. Na quebra da música mostra aí como é que faz. O break é a dança de toda uma geração, movimento do corpo como forma de expressão. E o DJ vai tocando e a resposta não some. O MC vai mostrando o poder do microfone que invade sua mente e você nem notou. A música tem vida ou você não reparou. O hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. O hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. O hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. O hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. O grafite colore a nossa realidade sem cor. Em um muro qualquer em que ninguém dava valor. É, dando alegria a um triste cenário onde a pobreza é violência, caminham lado a lado. Talvez é uma válvula escape para ir a outro lugar, mas também seja uma fórmula de poder se expressar. Muitos não gostam, não acham isso direito. Spray, rolos, tintas e pincel são as armas contra esse preconceito. As cores são também uma forma de comunicação, onde podemos usar a liberdade de expressão. O bairro é retratado na arte do futuro, onde a tela principal pode ser um simples muro. É uma arte capaz de alterar seus pensamentos, mostrando que na favela há muita gente de talento. Alguns reconhecidos, infelizmente outros não, mas sempre lutaremos pelo nosso lugar ao sol. Escritores, jornalistas e também os fãs mineiros mostram que é lendo e se informando que vamos ter conhecimento. HIP, HOP, uma cultura viva de rua, poesia periférica, marginal, literatura. Hip hop não é moda e o que você me diz é um estilo, divide esse estilo, tem raiz. E assim prossegue o movimento hip hop cada vez mais forte. Hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. O hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. O hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. O hip hop é a arte que mostra a todos a realidade. sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop, sou do hip hop. Chama todos aliados, pois rap é o som que bate pesado. Hip hop é o nosso movimento, gente que tem valor e de muito talento.